Se vocês for, como vou ficar? É que meu coração, linda, não vai aguentar. Se vocês for, como vou ficar? É que meu coração, linda, não vai aguentar. Isso não me faça sofrer, não me faça lembrar a noite que passamos no candeal a swingar. Por isso não me faça sofrer, não me faça lembrar a noite que passamos no candeal a swingar. Não vá, deixe nessa solidão. Venha, quero ver contigo, vai lá. Não vá, deixe nessa solidão. Venha, quero ver contigo, vai lá. Vou falar com o Zambi, abraçando a fé. Já gritei na praça que te amo. Ó, oh, rainha linda, já é carnaval e o velho. Não vá, deixe nessa solidão. Venha, que tu vai contigo, vai lá. Não vá, não me deixe nessa solidão. Venha, que tu vai contigo, vai lá. Se você se for, eu vou ficar. É que meu coração, linda, não vai aguentar. Passa a sua.